Feliz sábado a todos. Compreendendo a natureza da mordomia cristã. O departamento da mordomia cristã, ele sempre foi mal compreendido. E nós vamos tratar do conceito do que é a mordomia, nós vamos tratar de alguns mitos a respeito da mordomia e depois de algumas diretrizes práticas para vivermos a mordomia cristã. Para começar a mensagem, abre a sua Bíblia lá em Salmo 24. Nós vamos ler os versos 1 a 5. Todo mundo abrindo a palavra de Deus, acompanhando. Deus tem em sua palavra alimento diário. E o Salmo 24 é um desses saborosos alimentos que Deus preparou para esta ocasião. E assim diz a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Existem alguns conceitos importantes a respeito da mordomia aqui. E o primeiro deles é que mordomia é reconhecer que Deus é o Criador e o legítimo dono de todas as coisas. Existe no nosso mundo um pensamento generalizado de que as pessoas conquistam pelo seu merecimento aquilo que elas possuem. E quando as pessoas olham para o seu carro, para a sua casa, para a sua roupa, elas não conseguem enxergar naquilo bênçãos gratuitas, mas eles enxergam ali resultado daquilo que elas próprias conquistaram. Existe uma justiça própria, muito forte, que é justificável pelo fato de que realmente, se você não trabalhar, você não tem carro, você não tem casa, você não tem comida, você não tem roupa. Isso é verdade. Isso faz parte do plano de Deus para a humanidade, que a humanidade se ocupe com trabalho, para que possa desenvolver o seu caráter, seus dons, seus talentos e conquistar aquilo para aquele qual tem potencial. Todos vocês têm potencial de conquistar a casa, o carro, a roupa, a comida e todas as demais coisas que vocês têm conquistado e ainda vão conquistar na vida. Agora, isso não muda o fato de que sem Deus nada podemos fazer. E não só nós que aqui estamos, como qualquer ser que por aí exista. Porque se Deus não chama a existência, quem existe? Se Deus não cria o universo, o que você poderia conquistar? Quantas roupas, carros, casas e etc. Você não conseguiria conquistar nada, você nem existiria. Você nem seria capaz de conceber a existência. Então, o mordomo é aquele que reconhece Deus como a fonte de todas as coisas. Esse Deus, ele é um ser pessoal, inteligente, maravilhoso, e ele faz uma pergunta interessante. Quem habitará no meu monte santo? Quem vai permanecer no meu santo lugar? E ele mesmo responde essa pergunta, que quem sabe já seja um texto, um protótipo daquilo que vai ser o Sermão da Montanha de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. E ele responde dizendo assim: quem vai morar para sempre com Deus? Quem tem as mãos limpas, quem não se entrega à falsidade, quem tem, é puro de coração e não jura de forma desonesta. E aqui nós temos um resumo de um caráter. E esse é um caráter interessante, porque ele não é natural. A Bíblia fala das nossas mãos como símbolo das nossas obras, daquilo que a gente faz. E tudo aquilo que a gente faz é símbolo do que a gente é. E quem é limpo no seu coração? Só existe uma forma de ser limpo de coração: é que Cristo limpe o teu coração. É a única forma de conseguir ter um coração limpo, é que Cristo primeiramente faça uma boa limpeza nele. E como é que Cristo faz isso? Expondo a nossa falsidade, a nossa mentira, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa falta de amor, a nossa falta de fé. Antes de eu ter fé, Cristo fala assim para mim: se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você dirá para esse monte: sai daqui, vai para lá, e ele te obedece. Através desse exemplo, Cristo me mostra o quanto eu não tenho fé, e é nesse momento que a fé pode nascer. Quando Cristo fala assim para mim: ame as pessoas da mesma forma que você ama os seus filhos, ele está ensinando para você assim: você não ama as pessoas. E é nesse momento que você pode aprender a amar. De outra forma, a gente se engana que a gente tem fé, que a gente ama, que a gente é fiel, que a gente está indo para o céu, quando muitas vezes não é isso que acontece. Lembra daqueles homens que olham para o céu e veem Jesus voltando? E sabe o que eles pensam? Estamos salvos! E Jesus está voltando e ele chega mais pertinho. E quando Jesus chega, aparentemente Jesus não reconhece eles. E eles dizem: Senhor, somos nós que fizemos milagres em teu nome. Expulsamos demônios, curamos, fizemos isso e aquilo. E Jesus responde para eles: não te conheço. Olha que situação ruim, olha que situação estranha. E essa é uma surpresa que nós devemos evitar. E para evitar essa surpresa, nós teremos que permitir que Deus purifique as nossas mãos, o nosso coração, a nossa mente. E então nós seremos mordomos fiéis. E quem for mordomo fiel herdará de Deus bênção. Alguém resumiu a mordomia cristã da seguinte forma: mordomia cristã é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Essa é uma definição bonita do pastor Puni. Você ser um mordomo e você ajudar as pessoas a seguir o caminho da mordomia cristã. Outra definição também diz assim: mordomia cristã é um estilo de vida de quem administra fielmente os bens do Senhor. Agora, que bens são esses? Se vocês tiverem na sua casa lá um livro Nisto Cremos, que contém as crenças fundamentais adventistas, você vai ter lá a crença número 21, que fala da mordomia cristã. E essa crença, ela vai dizer o que é, quais são os bens do Senhor. O teu corpo não é teu. Lembra do que a Bíblia diz? Você foi comprado por preço, por isso glorifique a Deus no teu corpo. Teu corpo é templo de um Espírito, o Espírito Santo, que antes que houvesse mundo, te preparou para que você um dia pudesse existir. Preparou todo o universo e assim realizou a criação. O Deus é dono dos nossos talentos, porque sem Ele, que talentos nós teríamos? Deus é dono do tempo, Ele criou o tempo. Ele separou o tempo entre um tempo comum e o tempo separado, o sábado. Deus é dono de todos os recursos, lembra do Salmo 24? A Deus pertence a terra e tudo que nela contém. Deus é dono do planeta e nós somos mordomos de tudo isso. Do planeta que Deus nos deu, dos talentos que Deus nos deu, do tempo que Deus nos deu, dos recursos que Deus nos deu. E nós somos mordomos também das verdades que Deus nos deu. As verdades que falam da criação do mundo e da redenção da humanidade. Nós somos mordomos de tudo isso. E nós somos mordomos da experiência pessoal que Deus nos deu. Nós devemos cuidar uns dos outros, cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar dos irmãos, cuidar da igreja, cuidar da sociedade. Portanto, mordomia é fidelidade. E Deus nos chama a essa experiência. Essa experiência tem duas dimensões principais: a dimensão pessoal, sua, que ninguém pode substituir por nenhuma outra. Não basta que eu leia a Bíblia para que você conheça a Bíblia. Eu leio para que eu conheça, você lê para que você conheça. E o segundo estágio, depois da comunhão pessoal com Deus, é a comunhão social dentro da igreja. E depois da comunhão dentro da igreja, é a comunhão na pregação do Evangelho, a missão que Deus nos deu. A mordomia não pode ficar simplesmente eu separar o primeiro momento do meu dia para Deus. Ele tem que incluir essa dimensão, mas ele tem que ir além. E essa comunhão que eu tenho com Deus no primeiro momento, ela vai me ensinar o amor. E onde é que eu vou praticar o amor? Dentro de casa, na igreja e na sociedade. Se eu falhar em cumprir o amor dentro de casa, que grande hipócrita eu serei. Se eu falhar em viver o amor dentro da igreja, que grande perdido eu serei. E se eu falhar em viver o amor na sociedade, uma pessoa sem poder eu serei. Nós temos que desenvolver a nossa comunhão pessoal, sem ela nada funciona, mas ela tem que passar um passo adiante e se manifestar na relação para com as pessoas. E está aí algo que é muito grande e que a gente tem uma tendência maldita de simplificar. Nós queremos nos sentir salvos e nos sentir bem. E aí o que a gente faz? O que tem que fazer para ser salvo? Não, ó, para ser salvo tem que crer em Jesus. Ah, eu creio em Jesus, não preciso fazer mais nada. Aí algumas pessoas pensam, não, mas para crer em Jesus você tem que demonstrar que você crê em Jesus e ser batizado. Como é que você crê em Jesus e não vai ser batizado? Quem crer e for batizado será salvo. Aí a pessoa, tá bom, eu vou batizar então. Aí vai e se batiza. Aí, não, então agora eu estou salvo. É, mas se você não perseverar até o fim, o quê? Tem que perseverar até o fim. Parece que o alvo está sempre para diante e a gente nunca chega no alvo. E muitas pessoas se incomodam com isso. Mas sabe, irmãos, que a gente não tem que se incomodar com isso? Quem se incomoda com isso, tipo assim, não, eu já almocei ontem, então não preciso almoçar hoje. Você fica chateado de ter que almoçar de novo? Não. Faz parte do processo natural da vida. Nós vamos cumprindo as etapas naturais do desenvolvimento espiritual, do amor, da fé, da verdade. E nós não nascemos prontos. A gente nasce nenenzinho, engatinhando, depois a gente cresce, depois a gente se torna adulto. E depois, como adulto, a gente tem um monte de problema e tem que rever os conceitos, tem que reaprender, tem que voltar a ser criança. Porque delas é o reino do céu. Tem que aprender a ser criança humilde, simples, feliz com aquilo que é e com aquilo que tem. E é assim que a gente vai caminhando na experiência da mordomia cristã. Mas a mordomia cristã não é algo novo, é algo que já acompanha a igreja há bastante tempo, e dentro da mordomia se desenvolveram alguns mitos, são vários mitos, mas nós vamos trabalhar poucos deles. E o primeiro mito é o seguinte: a mordomia se resume em dar dinheiro na igreja. E sabe, a primeira pergunta que eu faço, do que adianta todo o dinheiro do mundo sem a fé, sem o amor, sem a verdade, sem a graça e sem o poder de Deus? Não adianta muita coisa. Se eu colocar R$1 milhão aqui, mas não colocar fé, amor e verdade, vai ser R$1 milhão direcionado para mentira, para vaidade, para cobiça, para orgulho. E é justamente isso que acontece na boca de fumo. Aí não vai ter diferença entre uma igreja e uma boca de fumo. Porque todo o dinheiro está concentrado em fazer a vontade do homem e não a vontade de Deus. Portanto, essa ideia de que eu dei o meu dinheiro na igreja, o meu dízimo e a minha oferta, eu já sou um mordomo, ela é uma ideia simplista, que muitas vezes não entende que existem pessoas que dão dinheiro na igreja por motivos absolutamente errados. Não é verdade? Elas dão sem pensar, elas dão sem alegria, elas dão sem visão missionária, sem visão de amor, sem visão de fé. É um fardo, é uma obrigação. E pensam que Deus agora é obrigado a fazer o que elas querem. E não é por aí. Não é assim que a vida funciona. Abre a sua Bíblia lá em Isaías 55. O verso 1 é um dos versos famosos do livro de Isaías. E a palavra de Deus diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro vinho e leite. Será que mordomia cristã é simplesmente dinheiro? Ironicamente, existem bênçãos que só podem ser compradas sem dinheiro. Não é interessante isso? O Novo Testamento tem uma história, abre lá em Atos capítulo 8, que ilustra um pouquinho dessa questão: dinheiro compra a bênção ou não compra? A maioria do mundo cristão evangélico especial hoje em dia afirma de forma direta ou indireta que dinheiro compra a bênção. E vamos trabalhar um pouquinho isso aí, porque acho que vale a pena. A Bíblia conta da obra missionária em Samaria. E Samaria aceitou a palavra de Deus, verso 14 do capítulo 8. E João e Pedro desceram para lá para orar por eles, para ter maior como para conceder a eles o batismo do Espírito Santo. E interessante que o verso 18 diz assim: Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Aí o verso 19, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser a mão, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste por meio dele adquirir o dom de Deus. Não tens parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Se esse tal desse Simão aí, o mágico, ele entrasse hoje em dia em uma igreja, ele seria tratado dessa mesma forma? Não, ó, eu quero dar um dinheiro aí, ajudar essa causa, eu quero esse poder também. Ele seria hoje abençoado, louvado. Hoje ele seria o cara, não, entra aqui, é quanto? É 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil? Deus vai, nossa, Deus ama você, cara. Deus abençoa você, você vai ganhar 200 vezes mais. Essa é a linguagem hoje, mas sabe que a mordomia cristã não é nada disso. Ai daquele que pensa que compra as bênçãos de Deus com os seus míseros reais. E eu poderia acrescentar, com os seus míseros milhões de reais. Porque todo o dinheiro desse mundo não compra uma gota do sangue de Jesus Cristo. Não compra uma gotinha, irmãos. Muito menos a salvação, a bênção, a fé, a verdade, etc. A mordomia cristã, ela nos impede de tratar esse tema como se a mordomia cristã somente lidasse com dinheiro. A mordomia, ela envolve os nossos recursos. E qual que é o espírito que a gente tem que tratar esse assunto? Com liberalidade e fidelidade. Mas tudo começa no coração. Porque só faz sentido apoiar a causa da igreja de forma financeira porque eu amo a igreja e a mensagem que ela tem. E se eu não compreendo essa mensagem, como que eu vou amá-la para que ela seja pregada? Então, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa, existe uma experiência com a verdade de Deus. E essa experiência vai conduzir lá na frente a fidelidade, a entrega, a renúncia do meu recurso para mim mesmo, para que outro conheça a palavra de Deus. E dentro dessa estrutura, a igreja prega o evangelho, e em breve, a gente acaba essa pregação no mundo inteiro. E esse ano, nós chegaremos mais perto disso. No ano que vem, mais perto disso. E um dia, Jesus voltará. Segundo mito, é que eu sustento a causa de Deus com o meu dinheiro. Deus precisa de mim. Agora sim, claro, que essa é uma questão filosófica difícil, a gente não vai entrar em todos os detalhes dela. Deus precisa da gente ou não? Sim e não. Não porque Deus não precisa de nada. Ele é Deus, independentemente de mim, de você, de qualquer um. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Então, em essência, Deus não depende de ninguém. Ele não precisa de mim nem de você. Agora, ao mesmo tempo, Deus precisa que os seus filhos manifestem a sua verdade para que o mundo creia que Cristo foi enviado para a salvação da humanidade. Claro que ele se precisar é entre aspas. Vamos dizer assim, que Deus escolhe precisar de algo que ele não precisa, tá bom? Deus não depende da gente, mas ele conta conosco para amarmos as pessoas a quem vamos pregar o evangelho. Quando você for bater numa casa e entregar um livro à Grande Esperança, não entregue porque assim você vai estar se salvando e fazendo a sua parte. Entregue porque aquelas pessoas são objetos do amor de Deus. E se Deus as ama, não se negue a amá-las também, tá bem? Agora, vamos trabalhar algumas questões aqui. A Bíblia diz assim, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Romanos 11, verso 18. Portanto, a obra de Deus não é sustentada pelo dinheiro do homem. A obra de Deus é sustentada pelo mesmo poder que do nada criou o universo. É esse poder que sustenta a sua obra. E não 50 reais, 1.000 reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais ou daí para frente, tá bem? A Bíblia diz assim, Jesus lhes perguntou, quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem dinheiro, faltou porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Lucas 22, verso 35. Deus mandou eles fazer a missão. Vão lá e preguem, expulsem demônios, curem doenças, ressuscitem mortos. Mandou eles não levarem duas túnicas, não levar dinheiro, não levar sandália, não levar alforje. E Jesus faz uma pergunta: faltou alguma coisa? Não é o dinheiro, irmãos. O dinheiro não é um fim, o dinheiro é um meio. Nós contribuímos com o dinheiro. E esse é o único objetivo que Deus tem com isso, é trabalhar o nosso caráter e as nossas prioridades. E não acrescentar algo que Deus não poderia fazer de outra forma. Nós temos que nos afastar da atitude arrogante e sermos fiéis atribuindo glória somente a Deus. Terceiro mito: que ser fiel a Deus é uma moeda de troca espiritual. É a famosa barganha com Deus. Deus, eu te dou 50 reais, você me dá cura, você me dá bênção, você me dá salvação. E aqui está uma mentira que parece ser verdade. Lembra de Malaquias 3:10? Provai-me nisto, se eu não vou os abençoar, eu vou abrir as janelas do céu, sede fiéis e eu vou abençoar. E aí algumas pessoas têm uma visão pequena desse texto e elas pensam que a fidelidade humana compra a bênção de Deus. Mas não é assim. Antes, quem teria algo a dizimar se Deus não o abençoasse primeiro? Se Deus não te desse um salário de 400 reais, você ia ter 40 reais para dar de dízimo? Você não ia. Então, não é por aí. Deus te abençoa, você reconhece essa bênção através da fidelidade, e Ele continua te abençoando, e aí esse é o ciclo que abre as janelas do céu. É nesse ciclo, é um relacionamento de fé, de verdade. Só que não é uma fé e uma verdade teóricas. É fé e verdade na prática. Tá bem? Esse relacionamento espiritual vai nos conduzir a uma coisa muito interessante. Provai e vede que o Senhor é bom. Façam prova de Deus, se entreguem a Ele, conheçam a Sua palavra e lembre-se que vocês vão comprovar que Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Para terminar, eu vou dar algumas dicas práticas de mordomia. A mordomia começa no coração e na mente. Para você ser um bom mordomo, compreenda a verdade. Se a Bíblia diz que você é salvo pela graça, não pela lei, mas que você tem que ser fiel à lei, compreenda isso. Não fique igual o povo que só entende um lado e não entende o outro. Certo? Compreenda a verdade. Segundo ponto, ame a verdade. A verdade não é brincadeira. A verdade é a coisa mais maravilhosa que tem. Porque ela é a própria encarnação do Verbo de Deus, porque Cristo disse: eu sou a verdade. Ame a verdade. Agora, que esse amor se manifeste em fidelidade à verdade. E como é que a gente é fiel à verdade? Pregue a palavra e persevere na palavra. Essas são as dicas práticas da mordomia cristã, através das quais você vai desenvolver os hábitos espirituais, da oração, da meditação, da missão, como prioridade na sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Dependa de Deus, se relacione com Ele, seja sensível à sua voz, honesto com Ele. Nós não precisamos mentir para Deus. Se eu amo o pecado, eu não preciso mentir para Ele. Eu posso dizer: Senhor, eu tenho amado o pecado. O Senhor pode me perdoar? Sabe que a Bíblia responde essa pergunta? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele perdoa e Ele purifica. Nessa relação com Deus de honestidade, nós vamos ter amizade com Ele, nós vamos servir a Ele e nós vamos nos preparar para coisas maiores que virão. Lembra da parábola dos talentos em Mateus 25, versos 14 a 30? Deus dá um monte de talento, um pouco para cada um, e tem um lá que eu espero que represente o teu caráter. E Deus diz assim para ele: você foi fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Deus está colocando uma pessoa na sua vida para você amar ela. É o seu filho. É pouco. Ame o teu filho. Ame a tua filha. Seja fiel no pouco. E aí Deus vai te colocar sobre o muito. E Deus vai te dar muitos filhos e filhas para você amar. Ainda que eles não nasçam de você. Porque as pessoas precisam de amor. Você tem pouco dinheiro? Seja fiel nesse pouco dinheiro. Separe o dízimo que não é teu, é de Deus. Conceda as suas ofertas, ainda que seja pouco. E Deus vai te dar muito. Talvez não nesta vida, mas no céu, onde a traça não chega e o ladrão não rouba, você terá as riquezas eternas. E não foi porque você comprou as riquezas eternas, mas é porque gratuitamente, sem você merecer, Jesus Cristo deu a sua vida para você. Te salva, te ama e te faz fiel. E se você deseja essa experiência da fidelidade na mordomia, eu só te peço um simples gesto de levantar a sua mão e dizer amém. Glória a Deus por isso, vamos orar. Papai do céu, obrigado por essa mensagem da fidelidade na mordomia, que ela saia do campo da teoria e se encarne na prática da nossa vida contigo, Pai. Que o Senhor nos ensine a amar a Tua verdade, pregar a Tua verdade, viver a Tua verdade, a nos afastarmos do mal, a sermos fiéis no pouco e a nos prepararmos para o muito que o Senhor há de nos conceder. Dá-nos a graça da Tua paz e da Tua salvação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.